Antes da mulher era o homem só, era sem querer, era sem amor, era sem penar, era sem suor, era sem mulher, era bem melhor. Deus fez a fêmea e depois que ela encorpou nunca mais, que um e mais um foram dois e caíram de quatro os animais. E tome praga no arroz, rebelião nos currais, ficou o homem feroz, estranhou seus iguais. Antes da mulher era um dissabor, era um desprazer que fazia dó. Homem sem mulher era quase um pó que ficava em pé, era um saco só. Dentro da fêmea Deus pôs lagos e grutas, canais, carnes e curvas e cós, seduções e pecados infernais. Em nome dela depois criou perfumes cristais, um campo de girassóis e as noites de paz. Achei bela morena que no tororó deixei. Pra que morena? Ah, pra que carinho? Ah, pra que desejo? Pra acabar sozinho.